Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar 95,3 FM. Estamos aí ao vivo, começa agora mais um programa Sessão das Seis. Essa é a nossa edição de número 31 aqui na rádio, que você também pode conferir aí através do site www.radio.ufiscar.br. Bom, essa é a Sessão das Seis e eu sou a Ana aqui. Hoje a gente vai ficar juntos aí ouvindo trilhas sonoras de filmes até as 6 horas da tarde. Até as 7 horas da noite. E eu sou o Thiago Rigorini, como a Ana disse, a gente vai ficar uma hora aí com vocês, com Sessão das 6. E o programa de hoje vai falar sobre uma série de TV que aí é chamada Californication. A gente vai falar bastante do estado da Flórida. E hoje já digo da Califórnia. Eu pensei em falar em outra. E aí hoje a gente vai ouvir bastante rock and roll, que tá presente na trilha. Então fiquem com a gente para ouvir um pouco um bom rock and roll. Boa tarde, galera. Eu sou a Gabriela Nogueira e você pode entrar em contato aqui com a equipe da Sessão das 6 através do nosso e-mail sessãodas6@gmail.com. Pode falar aqui com a gente agora ao vivo no MSN da rádio, radiofiscar@hotmail.com, ou pode seguir a gente, pode não, deve seguir a gente no Twitter, twitter.com/sessãodas6. E a gente já vai começar com a nossa tradicional sessão ouvinte. Hoje na sessão ouvinte está o Jonas, um amigo nosso, que já participou de outro, né, naquela vez era o programa sobre animação. Jonas, está na linha? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Então, fala aqui pra gente qual foi a música dessa vez que você escolheu e qual é o filme, né? Muito bem. A música que eu escolhi é uma música do Buffalo Springfield, For What It's Worth, que é a trilha sonora do filme Forrest Gump. Talvez não, com certeza é o filme que eu mais assisti na minha vida. Por que isso? Não sei, eu sempre assisti, gravei, tinha um VHS até foi destruído. Nossa. Que eu assisti, desde que eu era pequeno. Uhum. Então é um filme muito especial, que eu decorei quase todas as falas. É um filme muito bom, né? Tem várias histórias dentro do... É muito interessante ver isso, né? O filme que você mais assistiu, eu não consigo lembrar. Acho que eu tenho uma meia dúzia que eu assisti bastante, assim. É legal você se apegar a um filme especial, né? E esse aí é longo, né? Pra ter assistido várias vezes. Bastante hora. Eu tive muito tempo na minha vida. E essa música que você escolheu, você lembra mais ou menos o momento que ela toca? Ela toca durante a chuva. Quando a chuva vai se apagando, vai diminuindo depois da tempestade. Ótimo, legal. Legal, então obrigado de novo por você ter participado aqui com a gente. E vamos aí ouvir a música que o Jonas pediu. Valeu, Jonas, mais uma vez. Muito obrigado. Queria só dedicar essa música à Ana Carolina, minha namorada, que tá ouvindo a gente também. Tá lá, então um beijo pro Jonas e pra Ana Carolina também. Isso aí, valeu. Falou. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Being wrong, nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for what's when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Você acabou de ouvir aí a música escolhida pelo nosso ouvinte, o Jonas. A música era For What It's Worth, do Buffalo Springfield, e o filme da música é Forrest Gump. Lembrando que você pode participar aqui do Sessão das 6 como ouvinte, mandando pra gente a sua música de filme favorito. Nosso e-mail é sessãodas6@gmail.com, ou você pode então dar uma tweetada, falar com a gente pelo MSN, lembrando aí que a gente tá sempre aqui online com vocês, no chatline. Você pode também fazer comentários no nosso blog, sessãodas6.blogspot.com. Bom, falando então no programa de hoje, o tema que a gente escolheu é uma série, se chama Californication, e que é uma série do canal pago americano Showtime, que pra quem não conhece a série, ou o canal, é o mesmo que transmite as séries Dexter, The Tudors, Weeds, Elwood, que já acabou. Então, que são séries mais polêmicas. Assim, por ser um canal pago, ele não tem tanto compromisso com ser politicamente correto. Então, tem uma geralmente... série mais cabeça, né? Mais polêmica. Mais complexo. E no Californication, a polêmica é uma coisa que vai permear todo o seriado, né? É uma história bem de sexo, drogas e rock and roll. Muito palavrão também o tempo todo. Acho que não daria pra ser feito numa emissora aberta, porque iam cortar todos os palavrões que são essenciais pros diálogos. Bom, pra você que conhece o Californication, então você vai curtir ouvir o programa, porque a nossa seleção de músicas tá bem legal, assim, bastante rock and roll. E pra que você que não conhece aí, pode pegar um gostinho do que é a série, depois assistir e tal, mas vai curtir também aí as músicas. Bom, e a série, ela mostra a história do escritor Hank Moody, que é um escritor que já fez sucesso, mas tá numa fase não muito criativa. Inclusive tá meio que num bloqueio, né? É que o novo livro do Hank é tão inspirado quanto o último álbum do Guns N' Roses, né? Todo mundo aguarda, todo mundo é bastante fã dele, né, na verdade. Então, e aí é a história dele, do mulherengo, mas que é apaixonado por sua ex-mulher, né, que é mãe da filha dele. E aí tem várias referências à cultura popular, ao mundo da música, rock and roll, inclusive em nomes de... os nomes dos episódios, alguns diálogos, algumas frases... Tem bastante referência, né? A gente consegue ver. E até o próprio termo Californication, na verdade é um termo antigo, né? Meio tentar explicar aqui meio resumidamente. É um termo meio inventado em 1970 por pessoas do estado do Oregon, né? Que é vizinho ali a Califórnia. E aí teve uma migração de californianos pra lá e isso não era muito bem-vindo pelo pessoal do Oregon, né? Então eles meio que... pegar esse termo Californication, mas também que é a união de duas palavras, né? Califórnia mais fornication, né? Fornicação. Então meio que também é meio depreciativo em relação às pessoas da Califórnia, né? E aí também tem uma ideia de californizar outros estados e a ideia da Califórnia do efeito, da referência... Do efeito que o estado faz nas pessoas, meio né? Que isso. E isso acontece estados. Até com o próprio Hank Moody, que na verdade é um nova-iorquino roxo, né? New Yorker. de coração, assim. Aí ele tem que ir pra lá, por causa da mulher, da ex-mulher, né? E por causa do sucesso do livro também, né? Isso, também, porque lá que tem bastante... Que depois vira filme também. Isso, tem todo esse lado. E aí ele acaba sendo consumido, né, pelo estado. É uma série bastante metalinguística, tipo, falando do negócio mesmo, do que se passa em Los Angeles e do show business. Desse meio artístico, né? E vamos começar então com as músicas. A primeira aqui é a que a gente vai falar, então não é à toa, de novo falando, não é à toa que a gente escolheu essa série, né, já que ela troca bastante ideia, assim, comum da música, tem bastante referência, tanto direto quanto indireta. E a primeira música que a gente escolheu chama My Shit Fucked Up. E é um primeiro grande exemplo disso, dessa ideia da referência com a música, são as músicas do roqueiro chamado Warren Zevon, que são, muito delas aparecem na própria série de forma até às vezes descarada. E algumas tocam, né, como Um exemplo tem a Mohamed's Radio, My Shit Fuck Up, que a gente vai tocar. Aí tem a Carmelita também e outras músicas. Bom, como a gente falou ali, tem bastante referência a vários autores, e aí aos Evan. E a sua música é nome de alguns episódios e também tá nos diálogos dos personagens. Bom, a maior referência que acontece aí aos Evan é quando o próprio Hank fala que quando ele termina de escrever um livro, quando ele termina de escrever a obra dele, ele toma um Whiskey, Weed and Warren Zevon, né? Tá falando. É o ritual dele de finalizar um livro. Bom, e o Zevon, ele é também compositor de muitas músicas, né? Ele é conhecido por ele aplicar aí a sua opinião sobre a vida, sua sarcástica opinião sobre a vida, e acaba compondo aí músicas engraçadas e bem-humoradas, né? Mas nem por isso sem um conteúdo político e histórico e crítico, né? E a música que a gente vai ouvir então dele é My Shit's Fuck It Up, com o Warren Zevon. Well, I went to the doctor. I said I'm feeling kind of rough. Let me break it to you, son. Your shit's fucked up. I said my shit's fucked up. Well, I don't see how. He said the shit that used to work won't work now. Shucks, oh well. Now it's all fucked up. It's shot to hell. Yeah, yeah, my shit's fucked up. It has to happen to the best of us. The rich folks suffer like the rest of us. It'll happen to you. Every day, and you start to cry. You wanna die, but you just can't quit. Let me break it on down. It's the fucked up shit. Yeah, my shit's fucked up. Você acabou de ouvir My Shit's Fucked Up com Warren Zevon, trilha sonora de Californication. Você está ouvindo Sessão das 6 aqui na Rádio Fiscal 95,3 FM. E agora a gente vai falar um pouquinho mais da série, não sobre a história, mas um pouco sobre como ela foi feita, né? Ela tem vários diálogos bem infames, que são cômicos ou às vezes melancólicos. Uns personagens bem legais, acho que bem estruturados, né? Uma trilha sonora excelente e bem filmado. Bom, tudo isso é responsabilidade de Tom Capinos, que é criador da série e foi criador de Dawson's Creek, uma grande série que de sucesso. Que fez fama também, teve seu sucesso também. Ele foi produtor e dirigiu alguns episódios, né? Bom, o Tom conta também com a colaboração de outros artistas e outros... É comum, né, ser dirigido por vários outros diretores. E entre eles, o próprio David Duchovny, que faz o papel do Hank Moody, a gente não tinha falado isso, que é o Fox Mulder... Ex-agente do Arquivo X, ficou super famoso por esse papel. E então ele e o Tom Capinos, na verdade, idealizaram um projeto de Californication. E aí o David acaba dirigindo alguns dos episódios. Outra grande parceria do Tom é o Stephen Hopkins, que é um produtor famoso também de TV. Ele produziu 24 Horas, Contos da Cripta e também vários outros filmes de ação, como um filme da franquia do Freddy Krueger, Predador 2 e acho que Colheita do Mal. Bom, recentemente o Stephen tem uma relação aí com o Brasil, que ele comprou os direitos do filme Estômago. Ele tem inclusive uma produtora que atua aqui no Brasil, chama Green Go Prods, e eles vão produzir, além do Estômago, a versão em inglês do Estômago, também uma comédia romântica que vai ser passada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, chamada Chasing Bohemia, que é uma história sobre levando a vida muito louca no Rio de Janeiro, mais ou menos isso. E além do próprio Hank, que é o personagem principal, e a sua família, nós também temos o melhor amigo dele, que é o Charlie Runkle, que é um baixinho carequinha, figuraça também, que é vivido pelo Evan Handler. Ele e a sua mulher Marcy, que é outra baixinha também, que até o Hank chama de Smurf sexy, né? Eles protagonizam uma série assim, bastante engraçadas, até ridículas, assim, aquele negócio de vergonha alheia, eles sabe? Eles são o núcleo cômico, mais cômico. É isso, mais descrachado até da série. E a próxima música que a gente vai tocar aqui no Sessão das Seis do Californication tem de fundo uma cena dos dois, que é causando sempre, né? A música chama A Girl Like You, que é do Mexican Institute of Sound, que é um projeto de música eletrônica criado pelo DJ mexicano Camilo Lara, isso. Que é também presidente da IMI México, que gravadora, é uma famosa gravadora e tudo. O projeto faz parte da cena eletrônica mexicana, que traz grupos como Kink e Norte Collective, e é bem famoso pra lá, que trazem boas misturas de música de ritmo latino e batida eletrônica, né? Então a gente vai ouvir agora A Girl Like You, do MIS, né, que é Mexican Institute of Sound. Dinheiro na caixinha. Estamos de volta com sessão das 6. Acabamos de ouvir a música A Girl Like You, do Mexican Institute of Sound. Aí mais uma música da trilha sonora da série Californication. Vamos então tocar a próxima música. E eu vou começar falando de quem canta, de quem vai tocar essa música aí pra gente. Em 73, Ace Frehley achou no jornal um anúncio de uma banda desconhecida procurando um guitarrista. A primeira impressão que ele passou a Gene Simmons, a Paul Stanley e a Peter Criss é de que era um desabrigado, por causa das roupas que ele estava usando em tal ocasião, né? Por exemplo, com um par de botas, um de cada cor. Todo mundo dentro, né? É, imagina. Mas aí depois de tocar, ele acabou impressionando os caras no teste, né? E o Ace tornou-se o quarto membro do Kiss. Artista nato, foi ele que criou o logotipo da banda, que vai faz sucesso até hoje, né? O logotipo. E a banda também. É, após a não tão boa aceitação da crítica nos três primeiros álbuns do Kiss. Então o Kiss penou aí um pouco pra alcançar o sucesso. Corre aí, né? A música que a gente vai ouvir chama New York Groove, né? Como a Gabi disse, é do Ace Frehley. E ela toca no último episódio da última temporada, que a última coisa que foi ao ar do Californication, né? É. Por hora. E ela foi composta pelo próprio Ace Frehley e pro álbum solo do guitarrista do Kiss. Aliás, todos os integrantes do Kiss, acho que por volta de 1978-79, por causa de alguns conflitos internos ali na banda, eles estavam no seu auge, depois de ter feito bastante sucesso, cada um fez um álbum solo separado que teve o nome do seu nome, né? Então o Ace Frehley teve esse álbum, tem o nome dele mesmo. E aí cada um ainda teve uma ligação com o Kiss. Então o álbum era dele, ele fez uma banda pra ele, só que tinha uma ligação com o Kiss, né? Tinha uma marca do Kiss ali. Bom, vamos ouvir então New York Groove com Ace Frehley do Kiss aí, nosso Sessão das 6. I'm back in the New York. Concessão das Seis. A gente acabou de ouvir New York Groove com Ace Frehley, um dos integrantes originais, né, da banda Kiss. E só uma pequena curiosidade do Kiss, uma coisa que eu não sabia e fui pesquisar, e se você está ouvindo a gente ainda não sabe, espero que seja útil, mas a pintura do Kiss, né, as maquiagens que eles fazem no rosto, as famosas maquiagens, é baseado no gosto de cada um. Então a gente tem o Gene Simmons, né, que ele gosta de filme terror, então ele fez uma maquiagem para ele parecer mal. Aí depois veio o Paul, que ele sempre quis ser um astro rock, e quando ele conseguiu, então ele pintou uma estrela, né, acho que é no canto, no olho direito, né, tendo essa ideia do astro do rock. Depois o Ace, que a gente acabou de ouvir, ele sempre foi uma pessoa meio aérea, meio dispersa, né, meio, e aí ele pintou o espaço sideral, alguma coisa que lembra o espaço sideral. E o último, que é o Peter, ele se amarra em felinos, né, então ele fez uma máscara de felino, que na minha opinião é o mais estranho. E agora? A próxima música que a gente vai ouvir chama-se If You See Her, Say Hello, que é do Bob Dylan. Essa música ela fez parte do álbum The Bootleg Series, que é uma compilação do Bob Dylan, lançada em 91, que é um disco de raridades e de faixas que foram gravadas ao vivo, mas que não tinham sido editadas ainda, né? Então é um volume triplo, são três CDs de raridades e exclusividades aí. Bom, e o Bob Dylan já foi alvo de várias referências na série Californication, né? Tem há quem compare até a sincronia de carreira do Hank Moody com a do Bob Dylan. Assim, as fases do Hank Moody são comparáveis aos CDs, né? A cronologia dos discos, dos álbuns lançados pelo Bob Dylan. Inclusive, o último episódio da primeira temporada do Californication tem o nome, The Last Waltz, tem o nome que é do último CD que o Bob Dylan lançou com a banda dele, que acompanhou ele na grande parte da carreira dele, né? Aliás, isso de nome, os nomes dos episódios são bem interessantes. Tem vários que tem nome de música, o nome de livro, de CD também, de álbum, né? Até teve um que é Mr. Bad Example, Senhor Péssimo Exemplo, né? Que trata um pouco da questão pai e filha, né? Que tem bastante na série. É do próprio Warren Zevon, que a gente falou lá no primeiro bloco, que a gente acabou de falar já. Bom, e essa música que a gente vai ouvir, o Hank, que é o personagem principal, vai cantar pra filha dele, pra consolar ela no fim de um episódio. E aí o episódio vai chegando ao fim, ele canta e aí a música entra pra finalizar o episódio. Que é uma cena bem marcante da série, bem legal. Que tá bem, onde a trilha sonora tá muito bem colocada. Vamos ouvir então a música do Bob Dylan, If You See Her, Say Hello. Never been a apart. If you get close to her, kiss her once for me. Always have respected her for doing what she did and getting free. Happy, I won't stand in the way. Though the bitter taste still lingers on from the night I tried to make her stay. I see a lot of people as I make their rounds, and I hear her name here and there as I go from town to town. And I've never gotten used to it. I've just learned to turn it off. Either I'm too sensitive or else I'm getting soft. That hard to find. Tell her she can look me up if she's got the time. Estamos de volta com Sessão das Seis. Acabamos de ouvir Bob Dylan com a música If You See Her, Say Hello. Agora vamos para The Doors, a música LA Woman. Bom, como o Thiago já falou, o seriado ele é situado aí na Califórnia, mais especificamente em Los Angeles, né? E essa música, LA Woman, que faz uma referência explícita aí à cidade, né? Ela fala um pouco da vida... Do lifestyle aí da cidade, que são as estrelas frustradas ou não. As pessoas querendo ser estrelas que estão por lá, que circulam pela cidade, né? A música, ela faz parte do álbum do mesmo nome, LA Woman, lançado em 71, que foi o último disco gravado com a formação original do The Doors. Que antes do Jim Morrison morrer, né? Esse álbum, ele tem uma pegada aí mais voltada pro blues. Mas a versão que a gente vai tocar agora é um remix feito pelo DJ Paul Oakenfold, que foi lançado aí no The Very Best of The Doors, que foi lançado em 2007, para comemorar os 40 anos da banda, né? E o DJ Paul Oakenfold, que é conhecido aqui no Brasil por ter feito as apresentações na abertura do show da Madonna, que ele começou a carreira como DJ nos finais dos anos de 1980, lá na Inglaterra. Atualmente ele já é DJ, remixer, produtor e uma das maiores figuras da cena trance e do house mundiais. Ele já remixou até pro U2, pro Massive Attack, The Cure, Snoop Dogg, Simple Red, uma galera, assim, além do The Doors, né? E alguns desses remixes até já foram produzidos sob o selo que ele criou, né? O Perfecto Records. Ele também já esteve em outras trilhas de outros filmes, como o Matrix, o Colateral e o 007. Agora então a gente vai ouvir LA Woman, do The Doors, remixado pelo Paul Oakenfold. Você acabou de ouvir aí a música LA Woman, do The Doors, remixada pelo Paul Oakenfold. E agora a gente vai falar um pouquinho da personagem Becca, que é a filha do Hank. E ela é vivida pela atriz Madeline Martin, que é uma atriz de 16 anos, que foi garota prodígio aí. Aos 7 anos ela foi descoberta pela Broadway. Conta com 4 peças em seu currículo. E agora ela faz escola de balé em Nova York. Chiquérrima, Becca. Bom. É, assim como a atriz, a personagem também tem atitudes precoces. E ela discute questões profundas com seu pai e com sua mãe. Que nem coisa que outras meninas da mesma idade talvez não fariam. E mesmo mais velhas, né? Porque a menina realmente tá à frente do tempo dela. É, e na primeira temporada da série, ela aparece cantando algumas músicas de rock. E depois para de ser explorada um pouco isso. Ela vai pra uma outra vibe. A roqueirinha dela, né? É, mas é bem legal quando ela tá explorando ali. Isso, e nesse caso a gente vai ouvir a música Only Women Bleed, que é a música do polêmico Alice Cooper, que faz parte do CD Welcome to My Nightmare, que é o primeiro álbum da carreira solo dele, né, lançado em 75. E ele é conhecido, pra quem não sabe, o Alice Cooper, ele é conhecido por suas apresentações de palco, né, porque é sempre polêmica, com decapitações falsas, sangue, guilhotina, essas coisas. E a gente vai ouvir a Madeline Martin, né, a personagem da Becca Moody. Inclusive, várias falas da série, todo mundo fala que ela é a que tem o melhor gosto pra música ali na série, né, que ela sempre tá escolhendo. Inclusive, essa música que a gente tá ouvindo no BG, ela cantando também, uma outra música que chama Surrender. Então vamos ouvir Madeline Martin cantando Alice Cooper, a música Only Women Bleed. De volta com Sessão da 6, seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV. É, lembrando sempre que vocês podem achar a gente lá no nosso blog, sessãodas6.blogspot.com. Deixa sua opinião lá. É, agora arroba a gente vai com uma outra música chamada California Dreams. E ela faz parte da segunda temporada do Californication, que talvez é a temporada assim, mais recheada de influências musicais, já que tem até um personagem que personifica isso, já que ele é um músico, um produtor musical, né? E um rockstar profissional, digamos assim, que tem toda a ideia de sexo, bebidas e rock and roll, ele tá nele, né? E o nome dele é Ashby, e ele é vivido pelo ator Colin Rainey, que havia feito várias participações nas séries como 24 Horas, o Smallville e o próprio Arquivo X. É a mansão do Ashby, né, que é uma típica mansão de um rockstar. Onde o Hank vai morar numa época também. É, isso, é porque o Ashby, na verdade, ele chama o Hank pra fazer a biografia dele, porque o cara mostra, se acha, se sente, né? E é curioso como eles se encontraram, né? Eles se encontraram na prisão. Do primeiro episódio, né? Olha os spoilers, a gente ia tentar não dar spoilers. Mas é tranquilo, né? É algo, não tem nada a ver, porque os dois brigaram, cada um separadamente. Já tinham se encontrado numa festa sem querer, e aí lá eles ficam, digamos, amigos, né? E o Ashby chama ele pra fazer Bom, nessa temporada aí tem toda a trilha tem bastante coisa legal, mas aí nessa vai ter Nirvana, The Clash, Rob Zombie, Nick Cave and the Bad Seeds, só pra citar algumas das presenças das bandas aí nessa temporada. Bom, a gente vai ouvir então a música que não podia faltar no Californication, que é a California Dreamings, uma música bem sombria, melancólica, foi feita pelo The Mamas and the Papas na década de 60 e depois foi regravada por muitas pessoas, ficando bastante famosa na versão do Beach Boys. Mas a gente vai ouvir aqui a versão de uma banda americana chamada Shaw Blades. Vamos lá ouvir então California Dreaming com Shaw Blades. Estamos de volta e com sessão das 6, acabamos de ouvir a música California Dreaming, na versão da banda Shaw Blades. Pra quem ainda não tá acompanhando desde o começo, a gente tá mostrando aqui hoje algumas músicas da trilha sonora da série Californication. Então vamos continuar aí com a penúltima música de hoje, a música Free Bird. A música da banda Lynyrd Skynyrd, que é aí uma banda de rock estadunidense também, né? Americana. E ela é uma banda da Flórida, mas... aí no caso entrou no contexto, a música Free Bird, ela foi lançada em 73 e apesar de ser uma música longa, ela tem mais de 9 minutos, ela se tornou uma espécie de hino aí por um bom tempo, tocando muitas vezes na rádio e aí impulsionando a carreira da banda, né? Essa é uma música que eu sempre quis tocar aqui no Sessão das 6, que ela é muito legal e ela tá na última cena do filme Rejeitados pelo Diabo, que é do Rob Zombie, que a gente tocou uma música aí no BG um pouco atrás. E além de tudo isso, ela também, a Free Bird, né, é a última música a ser tocada no jogo Guitar Hero, né, um jogo de videogame, que você pode ser um rockstar por alguns minutos, né? Ou não. Ou não. E a música, ela na verdade é a última, é tipo o chefão final, assim, do Guitar Hero 2. E ela é tão difícil que o jogo até te pergunta várias vezes se você realmente quer tocar ela, porque ela realmente é difícil. E ela tem 9 minutos, né? E ela toca na segunda temporada do Californication. E é legal que ela aparece, assim, o Hank, ou a Becca, né? A Becca tá tocando ela no próprio Guitar Hero, pirando ali, enquanto os pais dela estão meio brigando, né? E depois ela transporta assim, a música do que ela tá tocando pro próprio... Pro próprio som, né, da série. É bem legal essa transposição aí. E então o que a gente vai ver agora é a Free Bird, pelo Lynyrd Skynyrd, que tá além do Guitar Hero na trilha do Californication. Vocês estão ouvindo Free Bird do Lynyrd Skynyrd, que a gente não vai poder tocar inteira, tem 9 minutos. A música é muito boa, a melhor parte vem agora no final, mas enfim, vamos seguindo aí, depois você baixa, move on, baby. Podcast, move on. Bom, a última música que a gente vai tocar, ela é a última música a ser tocada no último episódio da terceira temporada do Californication. Mas você não precisa se preocupar, porque a quarta temporada já foi negociada e provavelmente em 2010 ela será gravada e lançada. Bom, falando um pouquinho da terceira temporada, ela é bem legal porque ela tem participações especiais da Caitlin Turner, que é ganhadora do Oscar, que é muito engraçada a personagem dela. Ela fez aquele filme Minha Mãe, que a mãe mata todo mundo. Minha Mãe de Morte. Isso. E tem a participação do Rick Springfield, que é um cantor dos anos 80, vivendo ele mesmo, eu nem sabia que ele existia, mas... Um cantor decadente, né? Um rockstar bem decadente. É. Que é o que ele é de verdade. E também tem a participação da filha da Susan Sarandon, que faz uma aluna stripper aí nessa temporada. Até eles renovaram a quarta temporada porque a terceira teve 25% de aumento na audiência, né? E por isso que foi renovado. E aí, como você falou, é uma série bem polêmica, porque tem muita gente querendo que ela saia do ar. Mas ela não sai mesmo. Bom, mas falando da música que a gente vai tocar, é a música Rocket Man, que é composta pelo Elton John e Bernie Taupin. E é baseada no conto The Rocket Man, escrito pelo Ray Bradbury, que descreve os sentimentos de um astronauta em Marte que deixou a família pelo trabalho, né? E traz de volta o tema da música Space Oddity, que é do David Bowie, que ele compôs em 69. Bom, Rocket Man tornou-se hit em 72, alcançou a segunda posição na lista das mais pedidas na Inglaterra e a sexta nas mais pedidas dos Estados Unidos. Então aí é sucesso, né, gente? Vamos ouvir então Rocket Man com Elton John. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find. Place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand. De volta com Sessão das 6, a gente acabou de ouvir Rocket Man na voz do Elton John. E agora a gente vai para a agenda dos cinemas aqui de São Carlos e região. Começamos com o Sesc São Carlos, com o filme Entre os Dedos, que vai estar disponível para público assistir nos dias 30 e dia 31 de janeiro, né? Sábado e domingo, às 18 horas. É um filme português de 2008. Lá no Sesc São Carlos. Bom, e no Cine Iguatemi a gente tem Alvin e os Esquilos 2, Avatar, Sherlock Holmes, A Princesa e o Sapo e o filme Premonição 4. E lá no Cine São Carlos você pode assistir A Princesa e o Sapo também, novo filme da Disney, O Solista, Avatar e Lula, o Filho do Brasil. Esse foi mais um Sessão das 6 aqui pela Rádio Fiscar 95,3 FM ou pelo site www.radiofiscar.com.br. Não, é isso, ponto .br. Opa, opa. Obrigado por ter ouvido a gente. E sempre contato com a gente no nosso blog, sessãodas6.blogspot.com, pelo Twitter, /sessãodas6, ou pelo nosso e-mail, sessãodas6, tudo junto, @gmail.com. Esse programa é uma produção de Thiago Rigolino, Ana Kiel, Gabriel Nogueira, Maurício Zatoni e Laura Teixeira, que hoje aí debuta na técnica. Hoje ela tá aí. Parabéns pra Laura na técnica. Parabéns. E só lembrando que estamos todos aqui juntos, né? É. Hoje é meio raro, tá todo mundo aqui no estúdio junto. Exatamente. E aí, com participações novas, aí a gente tem novidades com o Ranger Eduardo Branco, Barbosa. É, Eduardo e também aí, obrigado ao Antônio Carlos, que sempre ajuda a Ana a baixar as músicas, porque ela não consegue baixar porcaria nenhuma. Gente, esse foi o Sessão das Seis. Queria mandar um beijo para os ouvintes que estão acompanhando aqui com a gente ao vivo hoje. É o Douglas de Minas Gerais, de Guaxupé. Meu pai, que tá ouvindo a gente lá de Guarulhos. E a Camila, que tá ouvindo a gente lá de São Paulo. Além e o Jonas planos. Brandão, que foi o nosso ouvinte, a namorada dele, vez. Ana Carolina, que Obrigado. Ganhou uma música hoje. Gente, boa noite. Boa noite e até o próximo programa. Sessão das Seis.